pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Hoje o episódio de número 21 e eu tenho dois convidados aqui. Como sempre, o Rafael. Fala aí, Rafael. Olá, Nena, tudo bem? Tudo jóia. E hoje um convidado especial, o Ícaro Hammer. É isso, Ícaro? Assim que se pronuncia? É isso daí, Nena. É, o Ícaro, que é um ouvinte nosso. Se apresenta aí, Ícaro, fala um pouco de ti mesmo. É, então, né, eu moro em Vitória e, na verdade, estou participando aqui hoje com vocês por causa de um e-mail que eu mandei para você, né? E é um grande prazer estar aqui falando com vocês dois aí. É isso aí. Só para dar uma explicação rápida, o Ícaro tinha mandado um e-mail perguntando algumas coisas sobre como guardar as lentes dele. Ele estava preocupado com fungos e coisa do gênero. E a gente acabou se aprofundando tanto e indo tão longe na nossa troca de e-mails que a gente decidiu gravar um episódio sobre isso. E aí, merecidamente, convidei ele, né? Então vamos lá. Eu não falei ainda, mas vou falar agora. Hoje o episódio é sobre como guardar o seu equipamento. A melhor forma de guardar o nosso equipamento. E é isso aí. Vambora, então? Vamos lá. Então tá, como guardar o nosso equipamento? Basicamente, eu acredito que existem três problemas, tá? Três pontos principais que a gente precisa pensar quando nós estamos guardando o nosso equipamento. Seja lente, seja flash, câmera, seja lá o que for. Eu dividi em três tópicos. Primeiro, que seria, eu coloquei assim, impacto. Que seria o quê? Cuidar para que não quebre, né? Cuidar para que nada bata, proteger contra arranhão, queda, esse tipo de coisa. Correto? Ah, e vocês podem me ajudar aqui, meu. Vocês estão calados? Nada, Nando. Você que é o nosso... Hoster. Hã? Hostel. Não, não sei como é que fala. Hostel, que é o cara... Não, hostel é um albergue. Não, tem um nome, cara. É hostel. Hostess. Hostess. Putz, agora eu não me lembro. Hostess, né? É, pode ser. Que seja. Whatever. É que geralmente é mulher, né, que faz isso. Então não sei, Então tá, e como é que vocês fazem então pra proteger contra queda, contra esse tipo de coisa? A queda é ficar sempre com um negócio no pescoço, né? Não, mas peraí, cara, que pescoço, cara? A gente tá falando quando a gente guarda o equipamento. Ah, perdão. Guarda no teu pescoço, velho. Pô, a minha lente fica na... É que meu pescoço é grande. Não, a minha lente fica na... Eu tenho uma bolsa, né? E geralmente a lente fica ali. O maior risco que tem é quando eu vou pegar a câmera que tá do lado da lente, às vezes, não sei, dá a impressão que pode cair. Quanto a impacto, assim, de queda, eu não tenho nada, assim, de um case pra lente, eu não tenho nada disso. Fala tu aí, Ícaro, como é que tu faz? Ah, então, meu equipamento eu guardo dentro da case mesmo, e tem a separação lá do corpo da câmera e das lentes. Eu até então, eu guardo dentro da case, mas tô pra mudar de ideia aí. É, eu com relação a isso também, eu guardo no próprio case, que agora sim, eu tenho um case, né, aqueles quadrados, sabe, aquelas malinhas quadradas, que é super bem protegida, ela é bem acolchoada, então eu não preciso me preocupar muito com relação que nada bata, mesmo que cair no chão, eu acho que o equipamento vai estar bem protegido. Eu tenho uma outra mochila, que então eu costumo deixar todas as minhas lentes ali dentro, e eu ainda tenho uma bolsa, e eu acredito que com relação a isso... Eu acho que nosso equipamento está bem protegido. Dá para guardar mesmo nos cases que nós costumamos carregar com nós, né? Nosso equipamento. E eu acho que com relação ao impacto, o principal problema não é nem aonde nós vamos guardar, mas é deixar longe do alcance de crianças. Eu não tenho filhos, acho que vocês também não têm, né? É, mas eu tenho gato, né? Que gosta de comer todo lugar. Aí. É, eu tenho esposa, então isso também é bem... Sabe como é que é, né, cara? Tem que esconder, no máximo tem que esconder, não é nem proteger. Então, e aí sobre isso, eu tenho umas lentes outras que eu não uso porque são da minha outra câmera, a Pentax, que é de filme. E aí eu guardo elas nas caixinhas dela, né? Comprei usada, mas o cara tinha tudo guardadinho, as caixas e tudo mais. Então eu deixo dentro da caixinha que é protegido com isopor, então ela fica ali guardadinha. Ah, uma dica também, pra quem não tem case... Né, ou não tem uma mochila, ou por exemplo, só tem uma bolsa e não cabe todo o equipamento dentro, é pegar, sabe esses cases que a gente usa pra comprar cerveja, essas coisas, no supermercado, que são térmicas? É, isso térmica. Aí, uma boa é guardar dentro desses cases também. Eu não sei se é caro, se é barato, mas eu acredito que não deva ser caro. Né? Ah, então deixa eu te falar, Quando eu voltei da Europa, eu tinha comprado, sabe aquele negócio de batata? Sei, aqueles tubos? Exato, aí eu guardei a minha tele num desse. Obviamente, eu embrulhei ela no plástico, né, e coloquei ali pra colocar na mala. Veio bem a câmera, a lente, pelo menos. Pelo menos, ainda bem que você não deixou a lente ali dentro, né? Ah, então. Por muito tempo, porque... É, o que era o seguinte, era só pra colocar... Porque eu trouxe muito mais coisas do que as que eu levei. Então, tinha muita mala e tal, e não cabia, tu não conseguia guardar. Aí o ideal é trazer sempre as lentes com você na bagagem de mão. Só que aí não Eu cabia colocava no mesmo. bolso, mano. É, então, é uma tele, né? No meu bolso não cabia. Não, mas eu falei isso, Rafael, porque... Geralmente essas embalagens de Pringles, elas, se deixá-las poucos dias assim, ela enche de mofo dentro, né? É, então, aí. Mas pra transportar não. Aí o que eu fiz? Eu. Ih, vou dar uma pausa aí, porque. Não, não, deixa assim, vai ser o contador do tempo aí. Do... Não, então. É, de fato, né? Tem essa questão. Aí o que eu fiz foi. Eu tirei o máximo de migalha que eu consegui, aí eu embrulhei a lente num saco plástico e aí coloquei ainda numas luvas que eu tinha também, que eu tinha levado. E aí coube certinho naquele tubinho e aí eu coloquei no meio da mala também pra ela não chacoalhar Tá, mas tanto. é que nesse caso estava mais é protegendo para que ninguém roubasse a tua lente, né? Não é que tu estava protegendo contra impacto, esse tipo de coisa. Ah, eu não sei, porque se ela ficar solta Mas tu na enrolava nas tuas mala... roupas, né, cara? Então, mas não era... Então, Ah, que não é simples, pega tos... Eu quando, a última vez que eu viajei pro Brasil, por exemplo, eu levei assim. Eu enrolei no meu moletom, enrolei na outra camisa, enrolei não sei o que, quando eu vi, eu tava com uma bola de futebol. é que é diferente, a mala que eu trouxe não tinha roupa, entendeu? Só Era tinha só roupa. mercadoria, né? Tinha outras coisas. Aí, nem dá pra trazer muita coisa, porque na Europa é tudo caro, meu. Assim, de equipamento, eu não comprei nada. Tudo Então isso. tá, meu, eu acho que contra isso... Não tem muito mais o que falar, né? Vamos para o próximo tópico, então? Vamos sim. Vamos lá. Então tá, a próxima preocupação quando nós estamos guardando nosso equipamento. Eu coloquei que é poeira. Então a primeira é, nós temos que cuidar, nos resguardar para que não, para impacto, né? Para que nada quebre o equipamento, se cair no chão, coisa assim, ou que nada caia em cima. E segundo, é para que não entre poeira para dentro da câmera, por exemplo, que não entre poeira mesmo para dentro da lente, que ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é vedado, né? Tipo, tem como entrar poeira lá para dentro. E como é que vocês protegem contra a poeira? Então, até que aqui não tem muito esse problema, né? Eu não costumo ir para muito lugar que tem pó e... Não, cara, não é lugar que tu tá indo, rapaz. É como tu guarda o teu equipamento na tua casa. Tá, que não é no case, entendeu? Se eu entrar pó dentro do meu case... Neno, tenho até uma dúvida aí a respeito disso, que você falou que as lentes não são vedadas e tal. Essas lentes fixas, tipo 50mm assim, e essas lentes, será que tem possibilidade de entrar poeira nelas? Tem sim, viu? É porque tem um anel de foco, tem sempre, sempre algum... Ah, é verdade. Encostado. Só queria então contar uma história... É o seguinte, acho que o Neno já sabe, não sei se eu comentei direito com você, né? Quando eu tive vontade de trocar minha câmera, é porque eu tenho uns tios que moram no Mato Grosso, e um deles tem uma produtora, faz fotos e tudo mais, e tinha uma 60D que estava com problema. E aí eu trouxe ela aqui para São Paulo para arrumar, e o que mais me chamou a atenção é que a lente estava muito suja de pó, muito, e nos elementos internos. Aí eu levei aqui na autorizadora Canon. E aí, falando com a mulher, eu falei, meu, por que isso do cara não conseguir cuidar da lente e encher de pó? Daí ela, meio raro, né? Ele foi pro deserto e tal. Aí eu falei, não, ele mora no Mato Grosso. Ele falou, não, no Cerrado é comum. A partícula de terra é muito fininha e ela entra pelos lados da lente. E aí surge os elementos internos. Bom, meu tio não é um cara muito cuidadoso também, né? E aí eu acho que é muito boa essa dica aqui que eu... que está escrito aqui, que vai ser publicada, né? Que é de colocar naquele saco, num saco plástico, não pode ser aquele com, não sei o nome correto, que veda quando fecha. Saco tempo é, sei lá. É, mas você sabe qual que é? Você sabe também, cara, aquele... Esses plásticos a gente guarda comida, né? Que ele já tem tipo um zíper na ponta, assim. Ah, Exato, tem tipo zíper. Então, que seria bom porque, imagina, esse meu tio não só está encerrado, como ele estava trabalhando para um garimpo, Puxa. para uma mineradora. E aí ele tinha que ir lá e descer no, na mina tal, fotografar. Então, imagina o quanto tem de pó nesse lugar, né? Então, mesmo que você mantenha em casa, seja cuidadoso, né? No lugar que você vai também ter esse tipo de problema. É, mas eu acho assim, ó, pra poeira, eu acho que é muito fácil, assim, é muito mais fácil do que proteger contra o impacto, por exemplo, porque pra poeira basta colocar dentro de uma sacola plástica, né? A sacola plástica, ela vai vedar contra pó, esse tipo de coisa, né? Ou mesmo um tampo-air, né? Qualquer tampo-air, bota dentro de um tampo-air, sei lá. Acho que o maior cuidado mesmo quanto à poeira é na hora de tirar a foto, né? Dependendo do lugar onde você tá, porque não pode, igual nesse caso aí do Rafael, é muita poeira mesmo. E outra, no, por exemplo, quando se tu tem um case como nós, por exemplo, no próprio case já vai estar protegido contra a poeira, né? Eu não acredito que vai entrar tanta poeira assim para dentro do case. O que eu vi também foi uma vez uma entrevista do Juca Varela, que é um fotógrafo, ele era da Folha, parece que agora está no Estado. E foi pro Iraque. E aí ele disse que por causa da que ser um problema assim, porque a poeira entra em qualquer lugar, sabe? Se tem tempestade de areia, tal, e mesmo a lente guardada entra pó, né? Mas aí é um caso muito Extremo, né? muito extremo, né? Mas igual, se botar dentro de uma, cara, numa sacolinha de supermercado. Então, o que ele disse foi o seguinte, que o passaporte dele ficava num desses saquinhos de com zíper, sabe? Sei. Com zíper. E daí uma vez, quando eu estava saindo do país, que ele teve que pegar o passaporte novo, tinha areia dentro das folhas, entre as folhas do Ah, eu passaporte. não acredito. Eu acredito que ele deve ter tirado em algum momento, feito alguma coisa. Não tem como entrar, cara. É plástico, meu. Não passa, cara, areia pra dentro. Bom, Não passa, não sei lá, passa. né? Não tem, é física. Eu sei, né? O cara discutindo com o cara agora. Fiquei brigando com a TV, olhando assim, é, você tá mentindo e tal, mas ele não Pô, respondeu. é física, cara. Como é que uma poeira vai entrar, passar por um plástico, cara? Não tem. Que é fino, né? Não, não, não me vem com essa. Que não cola. Mas enfim, cara. Então, vamos ao que interessa, que é pro próximo tópico. Ou vocês têm alguma coisa mais a acrescentar aqui? Ah, não. Era Não. Então tudo tá, vamos certo. pro próximo. Nós vamos falar agora sobre o que é o mais complicado de todos e que realmente é o problema quando nós estamos guardando nosso equipamento, que é fungo. E aqui sim complica, porque não é tão fácil só como botar em um lugar hermeticamente fechado ou proteger com roupa ou botar dentro de um acolchoado. Porque fungo ataca mesmo. O que que vocês fazem para proteger contra fungo? Começa aí, cara. Ah, então. Pois é, Neno. Eu colocava na minha case, né? Ainda coloco, na verdade. Mas. Não sei, eu não faço assim nada para proteger contra fungo. É muito difícil, né? Porque aqui, fungo com fungo, assim, a gente entra direto na questão da umidade do lugar, né? Se um lugar é úmido, não tem jeito, né? Aí minha câmera fica dentro da case mesmo e fica meio difícil de proteger contra isso. E tu, Rafael? Então, eu também não. Só deixo a lente na case. E o que eu faço de vez em quando é quando eu fico muito tempo sem usar, eu confiro se tem alguma coisa, alguma sujeira, se apareceu alguma coisa na lente. Como um cuidado especial, não tem nenhum. Então, eu tava vendo, assim, eu já morei em cidades que tem muita umidade, tá? Como Salvador, por exemplo, que chove muito, é muito, muito, muito úmido. Eu já morei em Seattle, que chove pra caramba também, tá? É muito, muito, muito úmido. Eu já morei em Santos, cara, que tem gente que diz que é o pinico do Brasil, porque chove todo dia, meu. Deixa eu ver onde mais eu já morei que tem problema de umidade. Bom, já morei em Miami, que eu não tenho necessariamente problema de umidade, mas tem problema com sal lá, né? Como é que se fala? Maresia? Maresia, isso aí. É, Salinidade? maresia, maresia. Ah. Tá, tem problema de maresia. E, pra ser franco, eu nunca tinha me preocupado até o momento que eu comecei a trocar esses e-mails com o Ícaro. Eu nunca tive problema. Mas aí é que tá o negócio. Tu nunca teve problema, mas quando tu tiver um problema, vai ser assim, ó, em questão de, eu ia dizer de um dia pro outro. Mas é literalmente em questão de 3 dias, tua lente já pode estar tomada por fungo. Eles se proliferam muito rápido. Quer dizer o quê? tu tá olhando o teu equipamento hoje, ah não, tá tudo direitinho, tu vai olhar semana que vem, já era, entendeu? Não é que vai estar uma sujeirinha ali, tu vai dar tempo de limpar, porque em 3 dias eles se proliferam que nem coelho, sei lá. E aí o que que acontece? Aí tu vai dizer assim, ah não, mas se tiver sujo, basta limpar, né? Basta mandar na assistência técnica que eles dão banho lá de não sei o que, químico, e limpam. Mas não é bem assim, porque o que acontece é o seguinte, o fungo, ele solta uma substância ácida e que danifica permanentemente a lente. Ele vai danificar permanentemente ali onde ela estiver instalada. Quer dizer, não tem conserto. E por isso nós devemos nos preocupar com fungos. E aí eu tenho alguns dados aqui. Por exemplo, que os fungos se proliferam a uma umidade de 70% ou mais. Ok? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos controlar a umidade do ar para evitarmos os fungos. Mas aí que está o outro problema. Como nós fazemos isso? Algumas pessoas costumam colocar silica. Tem alguns outros produtos que se usa também que eu não sei muito bem. Vocês têm algum aí na cabeça agora? Antimofo, que vem de supermercado, assim. É, me disseram também desse aí, coloca na... O que vende no supermercado e o silica gel, né? É, pois aí o que que acontece? De repente, nós corremos o risco de colocar demais e reduzir muito a umidade relativa do lugar que nós estivermos guardando. E nós não podemos reduzir mais do que 35%. Por quê? Porque se nós deixarmos em um lugar muito seco, existem algumas borrachas, existem alguns fluidos dentro da lente que vão ser danificadas, porque elas precisam de umidade mínima para se manterem ali. E aí é como eu escrevi aqui, ó. Por que não menos de 35%? Isso em função de que a ausência total da umidade também é prejudicial. Precisamos de uma umidade mínima para não danificarmos as borrachas e vedações do nosso equipamento. É, considerando que a lente também, por causa do autofoco, tem um mecanismo, né, tem um motorzinho interno, com certeza tem algum tipo de óleo, alguma coisa que na lente que não pode secar, né? Exato. Ô, Antônio, queria deixar claro também, porque quando a gente entra no assunto de umidade, eu procurei muito, li bastante galera digitando discutindo isso em fóruns, e o pessoal cada um tem uma opinião muito, muito diferente. Um fala que deixa dentro de um armário e nunca teve problema com fungo. Outras pessoas falam que fez da mesma maneira, mas teve problema com fungos. E o que acontece é justamente, na maioria das vezes, eu acredito, é essa questão de umidade. Porque às vezes uma pessoa mora em Brasília, por exemplo, e outra pessoa mora na cidade litorânea, tipo aqui em Vitória, por exemplo, que a umidade é quase sempre acima de 70%. Então aí as opiniões acabam entrando em confronto aí, né, no caso. Aí eu vou dizer assim, ó, não teve problema ainda, mas nada garante que não vá ter. E olha, eu vou te falar, quando eu morava em Porto Alegre, eu morava em um bairro especial que era muito úmido, porque tinha muitas árvores. O que que acontece? Naquela época eu ainda não tinha equipamento fotográfico, graças a Deus, porque se eu tivesse, com certeza ia ter estragado. Mas é exatamente como eu disse. Olha, às vezes eu ia pegar uma camisa, eu vou usar essa camisa hoje. Quando eu olhava a camisa, cara, ela estava inteira. Imagina uma camisa que era amarela, ela estava inteira cinza. O fungo tinha tomado conta e eu tinha lavado a camisa na outra semana, por exemplo, entendeu? Cara, se prolifera muito, muito, muito rápido. E nós devemos nos preocupar, e principalmente se a gente mora em lugares úmidos. É claro que quem mora, como tu falou, em Brasília, que é extremamente seco, não vai ser uma preocupação, né? Inclusive, você citou esse caso aí, é mais que uma prova mesmo que, no caso, próprio algodão da camiseta já é um alimento pro fungo, né? Então, tem que tomar cuidado com no caso de armazenamento na case, por exemplo, porque a case tem certa quantidade de algodão na composição, né? E assim, ó, materiais orgânicos são um habitat ideal para os fungos. Então, pensando nisso, nós sempre devemos guardar em plástico, em caixas de vidro, materiais sintéticos. A gente deve evitar, como tu falou, materiais orgânicos. Então, evitar a caixa de madeira, ou deixar em uma bolsa de couro, por exemplo. Papelão, então, jamais, né, cara? É tudo que o fungo quer para poder crescer e sobreviver. Então, o que eu fiquei curioso aqui quando eu li aqui o que você já tinha escrito, né? Vidro, assim, existe algum case de vidro ou seria o caso de adaptar algum. Eu não conheço nenhum case, cara, mas eu acho que é mais é de adaptação mesmo, pegar um aquário, sei lá. Assim. Porque o vidro ele também tem uma outra coisa. Assim, ó, o que que o fungo gosta para sobreviver? É estar tá em algum lugar que seja orgânico, porque serve de alimento para ele, a umidade que ele precisa e uma coisa, tá, que seria como se fosse um remédio contra o fungo, que eu não sei exatamente por quê, mas é os raios do sol. Então, um ponto positivo da gente estar tá guardando em alguma caixa que seja transparente, de vidro, por exemplo, é isso. É porque vai estar tá passando o sol ali, né? Quer dizer, vai estar tá entrando as luzes do sol, então é um ponto a mais para no combate do fungo. É isso? Isso. E É uma, isso aí. acho que a própria radiação UV do sol que causa essa questão. Na faculdade, né, da arquitetura, quando a gente. O que sempre recomenda a gente é fazer um projeto colocando os dormitórios para o lado leste. Porque o sol da manhã é muito bom para matar fungo, bactéria e tal. Então você faz o quarto e a janela aberta, Porque qual é a sabe? diferença do sol da manhã pro sol da tarde? Pois é, meu, eu já tentei procurar isso, não consegui achar, mas Existe? existe a diferença. E uma outra questão só do caso do sol da tarde, além de não ter esse mesmo benefício do sol da manhã, é que o sol da tarde, ele geralmente, o ambiente já está quente, então se você pega sol à tarde, ele fica mais quente ainda. Aí à noite o ambiente não esfria o suficiente e é desconfortável para o morador. Aí, interessante também é que eu esqueci o que eu ia falar, mas pode continuar falando. É sempre Ah, interessante não, quando isso eu ia falar o acontece. seguinte: é importante também, caso tu vá deixar guardado por muito tempo, esporadicamente pegar e dar um banho de sol, né, no equipamento, porque é extremamente importante mesmo essa questão de pegar raio de sol. E quando assim, ó, tu for dar o banho de sol, não é deixar o bagulho torrando lá no sol, né? Até porque se tu for pensar, o nosso equipamento, ele é preto. Então ele retém muito mais o calor, mas é talvez mesmo como tu falou, né, deixar num solzinho da manhã ali por alguns minutos, talvez não mais do que meia hora, né? Exato, é, porque o importante mesmo é a luz, não o calor, né? Isso aí. Eu não, Rafael e Neno, eu não, eu nunca dei banho de sol, como vocês dizem, nos meus equipamentos, mas é, no caso, quantos minutos vocês acham que deve deixar assim mais ou menos? E no caso a parte da frente e de trás da lente tem que estar aberta, né, no É, caso. ó, eu não sei muito bem, mas como eu faria, tá? Mas assim, mais uma questão de bom senso meu. Olha, se tu tá no verão, por exemplo, que é um sol escaldante, eu não iria deixar mais do que 20 minutos, porque acho que mais do que 20 minutos já começa até a ficar pelando ali, começa a ficar muito quente, tá? Eu iria deixar primeiro entrando o sol na parte da frente, talvez uns 10 minutos, depois mudar o lado dela e deixar pegando o sol da parte de trás. Assim eu iria me certificar de que tá entrando o sol lá para dentro dela, na parte interior dela. Como tu faria, Rafa? Acho que eu faria da mesma maneira, né? Mas o importante é ressaltar que é quando você deixa a lente por um período muito prolongado, né? Se você usa cada 1, 2 meses, não chega a ser um período longo. Então, não precisa deixar muito tempo no sol. Às vezes o próprio uso já é o suficiente para que entre algum tipo de iluminação. Às vezes você vai conferir, é só simples conferência já é o suficiente para a luz entrar e matar os fungos. É, que fique claro, né? O melhor remédio é sempre usar o equipamento, né? É não deixar guardado por tanto tempo. É, não é necessário que se abra os dois lados, né, porque a luz já atravessa o equipamento de qualquer maneira, né, não precisa sair do outro lado. Eu Mas vou ter que começar a fazer isso então, porque eu não uso com muita frequência minha câmera, então. e aí, Vitória é bem úmida, né? Aqui é. Ilha, É, né? mais ou menos. Então tá, e aí eu coloquei assim, ó, com relação que nós tínhamos falado de usar sílica e esses outros produtos que diminuem a umidade. Nós nunca vamos ter como saber, tá, se está menos de 35% ou não. Mas para isso existe um aparelhinho chamado higrômetro, que ele mede a umidade do ar. Então nós temos como saber exatamente o quão úmido ou o quão seco está ali o ambiente que nós estamos guardando o equipamento. Eu não consegui achar nenhum no Brasil que seja muito barato, Mas eu achei um naquele sitezinho japonês lá, chinês, não sei, no Deal Extreme, que eu sempre falo, e ele tá bem barato. Eu achei um por 7 dólares. Vocês têm ideia de algum lugar aí que se vendam por mais barato do que isso? Ah, mais barato aqui, meio difícil. Ainda mais porque a gente sabe que tudo é chinês, né, hoje em dia. Não Pois tem é, nem melhor como. então comprar É. direto É, na fonte, né? pra Para que que ficar ficar dando dando lucro lucro pros pros outros, outros, né, né, cara? cara? Então, assim, ó. É, tem. No Mercado Livre também tem um pessoal que vende, né? Também. Caso quem não queira É, mas importar. eu achei no Mercado Livre, mas eu não achei tão barato. Eu achei tipo por 40, R$ 50. 7 dólares vai dar R$ 14. Mas é porque tem gente que não aguenta esperar, né? Porque demora um pouco, então. Aí, que às vezes tem medo de comprar em site estrangeiro e tal. E dinheiro não é problema para algumas Ah, pessoas, é né? verdade. Mas enfim, assim, ó, eu vou deixar esse link aqui, tá? Que eu achei. Eu vou deixar aqui no final do post. Então, se alguém tiver interessado, entre aqui, por favor, clique nesse link e compre através desse link, porque aí pelo menos vocês vão estar ajudando aí o Sensor e Foto de alguma forma, tá? Faz esse favor para nós. E lembrando mais uma vez, não tem problema nenhum de comprar nesse site chinês, né, cara? Inclusive, eu tenho um ouvinte, o João, que eu ajudei ele a comprar um equipamento. Ele comprou um equipamento faz alguns dias e. Aliás, fazia 2 semanas e meia que ele tinha comprado e ele recebeu ontem. E hoje mesmo ele me mandou uma mensagem falando que tinha recebido tudo e estava tudo direitinho e tal. E agradeceu, inclusive, pela sugestão. E é isso. Se tudo que vocês comprem nesse site aqui, se custar menos de 50 dólares, o total da compra, não se paga imposto. Só se paga imposto mais de 50 dólares. Vai levar umas 2, talvez umas 3 semanas, mas vai chegar e não paga frete também. Então, se vocês estiverem pensando em comprar, compra aí que não tem erro. Uma coisa que é legal desse site é que, aliás, o espírito que eu acho que é o seguinte, você comprar e esquecer da compra, entendeu? Não ficar pensando, ah, quando será que vai chegar? Porque quando chega aí acaba sendo uma surpresa bem agradável. Tipo, quando a gente acha dinheiro no bolso e não se lembra mais que estava lá, né? É. Só fazer uma observação aqui daquele esquema que eu te falei dos 50 dólares, né? Eu não sei muito se isso é. Eu não sei se isso é válido mesmo. Pelo que um rapaz me disse, funcionário dos Correios, quando é loja jurídica mandando para uma pessoa física, não importa o valor. Ó, eu Então, acho que tá errada às essa vezes você vai ter que. informação e eu te digo por quê. Porque eu tenho o João que recebeu ontem essa mercadoria e ele não pagou imposto nenhum. E olha, desse intervalo que tu me falou, dessa informação, eu enviei 2 coisas pro Brasil já, comprado aqui nesse site, inclusive, tá? Do New Extreme, e também não pagamos nada de imposto. Eu comprei um cooler e comprei 3 straps e enviei pro Brasil, não paguei imposto nenhum. Então, que eu não, acho que era isso que você tinha falado, né, cara? Quando é uma pessoa jurídica, né, quando é uma loja, aí é uma situação diferente do que uma pessoa física, que no Não, caso mas não é eu é eu. que estou mandando, eu compro direto no site para entregar no Brasil. É eles que estão mandando direto. Eu quis dizer quando pessoa jurídica envia para pessoa física, no Sim, mas quem caso está enviando é pessoa você. jurídica, é a empresa Deal Extreme. Não, sim, então, mas assim, nesse caso aí, eu só quis dizer que a alfândega tem o direito de cobrar a taxa, mas geralmente, eles não cobram. Mas aconteceu de uma vez eu comprar em um site internacional e eu acho que o valor tinha dado 40 e alguma coisa e eles me taxaram. Eles me taxaram. Quer dizer, foi nesse momento que eu perguntei o cara lá. Eu perguntei, poxa, mas eu fiquei sabendo que encomenda abaixo de 50 eles não podem taxar. Aí o rapaz falou, não, não, eles têm o direito de taxar. Eles normalmente não taxam, né? Mas eles teriam esse direito. Ah, eu não sei, cara. Eu já li muito sobre isso lá no site da Receita mesmo. Eu nunca vi, sabe? E por experiência, nunca aconteceu comigo também. Olha que eu mando coisa pro Brasil, cara. Mas eu mando. Ah, então deixa isso em off, Não, então. não. É interessante até deixar. Se alguém tiver alguma informação aí, alguém souber, comentem aí no post. Spread the word, né? Tipo, espalhe a informação aí pra gente. Mas por experiência própria, olha, eu não me incomodaria com isso, não. Acho que tu que deu azar aí, ou o cara tentou te tomar uma grana. Que acontece, né? Mas então tá. Não, que isso, cara. O governo nunca tá tentando tomar a É, grana da imagina, gente, nunca. são uns. Ainda mais a receita, né? Sempre. É. Camarada. Então tá, vou deixar o link aí para vocês. E é isso, cara. Pra ser bem franco, esse é o máximo de cuidado que eu tô mesmo. Sabe quando eu compro o equipamento e eles mandam pelo Amazon, ou às vezes eu compro um tênis e já vem com um saquinho de sílica dentro. Eu costumo deixar esse saquinho mesmo no equipamento, cara. Eu não tomo muito cuidado com isso. Mas é aquilo, né? Eu uso com frequência. Então, como a gente mesmo falou, o principal remédio, a principal forma de evitar é usar o equipamento. Verdade. E você tem mais algo mais a acrescentar sobre isso? Não. Ah, eu tenho uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Como a nossa preocupação é umidade, mais uma vez, esses cases que a gente compra que são térmicos para guardar cerveja, guardar comida dentro, é muito bom para isso, né? Porque ele não só vai proteger contra poeira e, mas ele vai proteger contra umidade também, né? Porque ele é térmico. Tô errado? Eu acho que ele funciona bem, né? Principalmente, vamos dizer que tu esteja viajando lá pro sei lá, cara, tá indo lá pra Amazonas, que chove pra caramba lá, não sei o quê. Tipo, tu pode sair na chuva, pode deixar na água, tu pode deixar onde tu quiser, né? Porque ele é impermeável, né? Pois é, eu não sei, né? Eu só fico pensando assim, depende, porque se você saiu de um lugar com a umidade com 70%, se ele for totalmente isolado mesmo, então 70% de umidade vão continuar ali dentro, né? Ah, sim, isso é claro, mas eu digo assim, não vai entrar umidade pra dentro, porque ele é térmico, se ele é isolado o suficiente para não passar calor, então eu imagino que vai ser isolado o suficiente para não passar umidade também, né? É, isso daí eu também acho que não. Então tá. E outra coisa legal, um dado interessante, tá? Que muitas pessoas às vezes não pensam é o seguinte: sabe qual é o lugar mais seco da tua casa? Eu duvido que vocês acertem. Eu imagino que seja a sala de estar, talvez. Não? Vamos lá, Rafael, tenta. Ah, acho também que seria a sala. Se você falar que é o banheiro, você tá Não, cara, é a mentindo. geladeira, meu. Olha só. O que que acontece? Na verdade, as pessoas confundem, né? As pessoas pensam que a geladeira é úmido. Ela não é úmido. É frio ali dentro, mas ela é o lugar mais seco que existe. Não existe umidade nenhuma dentro da geladeira. Tu quer pensar o seguinte, sabe quando tu come um pão e aí, ah, vou deixar o resto do sanduíche para comer depois, aí tu deixa aberto dentro da geladeira, quando vai pegar, parece até que o pão tá torrado, porque exatamente porque não tem umidade, é tão seco que tira toda a umidade do pão. Ou por que que a gente tem que tapar o arroz, tapar a nossa comida, exatamente em função disso? Só que é claro, a geladeira é tão seca que daí vai naqueles 35% que a gente falou lá. Então não tem como guardar o equipamento dentro da geladeira. Mas vai que tu tá morando aí num lugar, sei lá, eu, que isso seja um problema mesmo, a geladeira é uma boa pedida. O problema é na hora de você tirar da Vai estar tá geladeira congelado, e vai aí estar tá ela congelado. é a diferença de temperatura, aí pode acontecer de entrar no. Eu não sei se é ponto de orvalho que eles falam. É, não, na real, eu acho que pro equipamento não vai funcionar guardar na geladeira. Eu acho que com certeza a gente vai dar algum problema. Mas para quem trabalha com filme, por exemplo, é complicado, né? Com relação à umidade, porque se pegar fungo ali, estragou o filme. O filme, sim, dá para guardar dentro da geladeira. Mas costuma se guardar mais por causa da temperatura, porque como ele é químico, ele começa a reagir dependendo da temperatura Não, local. mas eu acredito que com 0 grau da geladeira ali não tem problema nenhum, não. Eu acredito, não, eu tenho certeza. Ele vai congelar, tá? Ele vai congelar, mas tem que deixar ele descongelar antes de colocar na máquina de novo. Mas com certeza vai estar bem protegido contra fungo e umidade. Mas 0 grau é no freezer, né? Ou no congelador. Na geladeira mesmo, assim, na parte onde você coloca alface, essas coisas assim, é em torno de 7, 8 graus. E é muito bom por causa do. Pro filme, é muito bom por causa do químico. Porque você diminui a reação química que ele sempre. Você não tem como paralisar, né? Então, ele fica um pouco mais lento, já é o suficiente para conservar melhor os filmes. Pois é, é isso aí. Então tá, mais alguma coisa aí vocês têm a acrescentar com relação a fungos? É só a dica final lá, né, Nena? Não sei. A dica final quer dizer reunindo tudo aí. Então tá, então vamos para a última nota aqui. Então beleza, a última nota foi assim, ó, se tá, não tiver como usar o equipamento, que é o ideal, ou dar banho de sol, não sei o quê, tipo assim, ó, vai ficar guardado por um longo período de tempo. Vamos dizer que tu vai viajar por 6 meses e vai ter que ficar guardado o equipamento. Eu coloquei algumas notas aqui, ó. Nunca esquecer de tirar a bateria das câmeras, porque ela pode vazar e aí já era. Aí esquece fungo, esquece o resto, que daí tu tem um problema muito maior. E é alguma coisa que, pelo amor de Deus, né? Não custa nada tirar a bateria do equipamento. E outra coisa que eu coloquei aqui com relação a flash. O flash, Eu não sei explicar agora. Eu li uma reportagem uma vez que explicava bem, de uma forma bem legal sobre isso, mas eu não me recordo o suficiente para conseguir explicar. Mas me lembro que ficou a ideia na minha cabeça, assim, que era mais ou menos isso. O flash, ele tem alguns gases ali na lâmpada ali, tá? Alguns fluidos, alguma coisa assim, que a gente precisa fazer ele funcionar de tempos em tempos, ou quando a gente for fazer ligar ele, a gente vai queimar a lâmpada. Então, o flash tem isso. Pelo menos uma vez por mês, tu tem que pegar ele e dar uma acionada, fazer ele ser, ele disparar e fazer ele dar uma aquecida, assim. Porque senão, na hora que a gente for botar ele para funcionar, pode ser que queime, pode ser que estrague. Beleza? Pô, legal isso, não sabia disso não. É. E outra coisa bacana também, assim, ó, quando for botar ele para funcionar, é não colocar ele na potência máxima lá, porque senão pode ser que dê alguma. Como é que se fala? Ah, quando tem uma mudança muito brusca de temperatura, choque térmico, sei lá, e queime também. Então é bom botar numa potência mínima e dar umas acionadas ali na potência mínima primeiro, ok? Ok. E vocês têm mais alguma coisa aí sobre falar para nós sobre o episódio de hoje ou morreu por aqui mesmo? Antônio, dá aquele. Hã? Neno, dá aquela ideia lá Dá o quê, meu? daquela caixa plástica aí. Fala aí que eu não falo ainda. Aquela ideia da caixa plástica lá que você não disse ainda, porque o pessoal faz aí, as Porra, eu não pessoas. sei. Fala aí, cara. Eu esqueci. Fala tu. É, tem uma ideia que o pessoal tá aderindo aí, que é colocar o equipamento dentro um vasilhame semi-transparente, né? Ou de vidro, como você falou, e dentro colocar sílica ou enfim, qualquer antimofo, qualquer coisa que reduza a umidade e um higrômetro. Aí eles ficam aí nessa para regular essa zona segura de umidade aí entre 35 e 70%. Eu acho que seguro mesmo seria pelo menos uns 65%, né? Porque a partir de 70 o fungo já se torna capaz de reproduzir, né? E aí o pessoal tá fazendo isso aí, coloca aí. Então tem nesse caso tem tudo que é de mais essencial para o fungo não sobreviver, né? Luz, pouca umidade, e é isso É, aí. porque tem gente que, na verdade, constrói uma sala especial só para isso, né? Controla com Nossa, pois é. ar-condicionado e com luzes especiais e que não sei o quê, mas eu acho que ninguém precisa ir ao extremo. Até porque se vocês estão numa situação dessa, é porque vocês, sei lá, eu não acredito que seja o nosso público-alvo de quem esteja escutando o podcast aqui. Mas eu acho que, é, como tu falou, basta uma estufa simples, né? Só pegar uma caixa legal aí, pegar um higrômetro desse que eu falei, para controlar a umidade própria sílica e controlando já é o suficiente para todo mundo. E tem algumas estufas bem legais, assim, eu dei uma pesquisada na internet, tem um pessoal que constrói uns negócios bem bacanas, assim. Tipo, pega uma estante, por exemplo, e adapta a estante, sabe? Bota isopor, sei lá, e faz uma portinha bacana, assim, fica todo o equipamento guardado de uma forma segura e apropriada, né? Mais alguma coisa aí, Rafael? De minha parte aqui tá finalizado. Estou inclusive aprendendo muito mais do que qualquer coisa nesse episódio, né? Então tá, vamos para a finaleira então? Vamos aí, só espera agora um pouquinho porque o Ícaro tá fora do Ah ar. é? Vamos falar mal dele então, né? Ele não vai escutar. Mas acho que desde que você estava falando da estante que ele caiu, mas acho que dá para manter essa parte que gravou, Ah né? não, claro. Vamos esperar ele voltar aí, vamos acabar então. Então tá, pessoal, agora que o Ícaro voltou aqui, a nossa ligação que ele tinha caído, então nós vamos ao encerramento do episódio. Vamos ao encerramento de mais um episódio do Sangue, Suor e Foto. Dessa vez eu não tenho e-mails para ler, mas eu tenho muitas mensagens que a gente recebeu direto lá no blog, lá que o pessoal começou a comentar direto nos posts. E eu acho que é válido dar uma lida, assim, em alguma coisa. Ah, boa parte dos e-mails. Eu recebi alguns e-mails, mas boa parte deles foi, tipo, feedbacks com relação aos vídeos que eu comecei a fazer agora. Vocês chegaram a assistir algum aí, Rafael e Ícaro? Ah, eu assisti os reviews que você fez aí da câmera, Lenspan. e vi os do Cruzeiro, né? Ah, é verdade. Mas então, e agora eu comecei a fazer uns tutoriais também, viu? Fora os reviews, eu comecei a fazer uns tutoriais. E eu fiz um tutorial que já está disponível, inclusive, que é sobre como trabalhar fotos preto e branco no Photoshop. Eu deixei ali, é só vocês entrarem no nosso canal do YouTube, que é Sangue, Suor e Foto. É fácil de decorar, né? Sangue, Suor e Foto, ok? Ah, e eu mudei algumas coisas no blog aqui também. Se vocês prestarem atenção, onde tinha ali no menu, na página principal que ficava assim, Home, e aí tinha Contatos. agora eu deixei mais organizado. Tem uma opção ali que é episódios do podcast. Aí eu deixei outra opção que é reviews. E a outra opção no menuzinho ali que é tutoriais. Aí basta clicar em qualquer um deles que vai aparecer de uma forma organizada. E é bem intuitivo. Basta entrar lá que vocês vão ver como é que é. Beleza? Beleza. Então vamos lá, cara. Eu vou ler alguns comentários que eles colocaram aqui, que nossos ouvintes colocaram no blog. Vamos ver aqui. O João escreveu assim: quantas vezes tiveste que refinar a última cena para encaçapar a bola? Que é com relação aí ao vídeo que eu fiz. Nenhuma, acredite se quiser, foi em primeira tacada ali, foi primeira gravação, já deu tudo certo, e como eu disse, eu sou mestre na sinuca mesmo, e para quem tiver curioso, assistam o vídeo, é o vídeo que eu falo sobre fotos preto e branco, beleza? Tem outro aqui, o Juber, ele pergunta assim: cara, tem como você me passar o seu e-mail de contato? Para o meu e-mail de contato, basta entrar lá em contatos e mandar o e-mail para o sanguessuorefoto@gmail.com, que eu leio todos os e-mails. Ok, mais comentários aqui com relação ao Lenspen. O Binho, ele fala assim: já possuo uma dessas, eu também recomendo. Review bem simples e didático, valeu. Aí tem o... tem uma canelada pra ti aqui, viu, Rafael? Ah, é? Qual é? O Masamitsu Murakami, do Japão. Ele escreve assim: olá, Neno e Rafael, canelada do Rafael. As lentes L têm estabilizador, sim, que é o IS. Então... Pior que é verdade, depois, sabe aquelas coisas assim, tipo, às vezes seu carro tá com problema e você leva no mecânico e funciona? Então, eu procurei pra caramba alguma lente L com estabilizador, fui olhando, vi várias, não achei nenhuma. E falei isso no blog. Depois, olhando num outro site, eu encontrei uma lente L com estabilizador. Ele falou que existe e são bem antigas, inclusive. Ele falou assim: eu possuo duas lentes L, possuo um estabilizador e não são tão novas assim. Ele falou que uma é de 2013 e outra é de 2005. Então, peço desculpas a todos. Então tá, daí tem o Roberto. Eu tava falando sério, sim, peço desculpas. Eu acho muito bom quando a gente recebe esse tipo de mensagem, porque é o que faz crescer a discussão. E é como a gente sempre fala, a gente não é dono da verdade, a gente tá aprendendo como qualquer outra pessoa, né? Exato. Então tá, daí o Roberto, ele fala assim, ó: isso com relação ao post lá de fotos panorâmicas, tá? Que é o SSF014. Ele fala assim, ó: olá, maravilhoso post. Gostaria de saber com qual programa você fez a panorâmica que parece um planeta. Obrigado. Roberto, eu já estou acabando de editar mais dois tutoriais, tá? Que é em vídeo. Um de uma forma bem rápida, eu vou ensinar como fazer essas fotos panorâmicas, que é o que vocês já aprenderam lá no SSF014, tá? Como unir as fotos no Photomerge, no Photoshop. E aí, na sequência, no segundo vídeo, que tá quase pronto, e eu tô esperando acabar esse videozinho, que é para colocar os dois ao mesmo tempo, tá? Porque já que são relacionados, eu vou estar ensinando passo a passo como fazer essas fotos que parecem um planeta, como tu perguntou, que se chama fotos panorâmicas esféricas, se eu tô certo, é isso, Rafael? É, eu acho que é esse mesmo nome, é que faz tempo que eu não faço esses, e eu não lembro mesmo o nome do... Beleza. E aí aqui tem alguma que eu acho que a gente pode conversar um pouquinho, que é sobre o review da Nikon D600. O Diego fala assim, ó: muito bom review. Vi algumas notícias informando que a D600 tinha um problema de sujeira no sensor, sendo visível já nos primeiros 1000 cliques. Será que esse problema já foi corrigido? Acho que essa câmera é incrível e tenho muita vontade de comprar, mas o que me deixa pensar seria esse probleminha no sensor. Um abraço e parabéns pelo blog. Olha, Diego, eu já ultrapassei os 1000 cliques e não vi nenhum problema, e também nunca ouvi falar ninguém que tenha tido, não, viu? Vocês sabem alguma coisa aí a respeito? Não sei de nada. Então tá, bora aqui pro próximo. Aí tem assim no episódio lá onde a gente fala sobre HDR, o Rodinei Reis, ele fala assim: ótimas dicas para quem quer iniciar na técnica de HDR. Gostaria de dar uma contribuição. Existe um software para mapeamento HDR, que é totalmente free e possui bons algoritmos de manipulação. É o Luminense HDR. E daí ele deixou o link lá, post. Então, para quem tiver interesse em fazer HDR e aí não queira usar o... Tenho muito interesse, mesmo porque o Photoshop está pesado. E usava um outro Isso aí, Photomatix. que esse aí que eu falei no episódio, quando eu gravei. Então, só que é o seguinte, meu computador tá velho e aí ele para de funcionar. Vou ver se esse Luminance Então é tá, ele bom. deixou o link lá para nós no post, é o SSF010HDR. Depois tem o Márcio, que fala assim: Olá, parabéns pelo podcast, pelo primeiro videocast, se referindo ao review que eu fiz da Nikon D600. Acho o conteúdo muito relevante e abordagem de fácil entendimento. Vou fazer uma viagem de ter a oportunidade de adquirir uma máquina melhor com o lançamento recente da Nikon. Opa, eu pulei um ponto aqui, tá? Mas aí fica assim, ó. Vou fazer uma viagem e ter a oportunidade de adquirir uma máquina melhor. Aí, ponto. Com o lançamento recente da Nikon D7100, te pergunto, a diferença entre a Nikon D600 e a D7100 é tão grande que justifique um investimento de US$ 900 a mais? Márcio, eu acho que eu pagaria US$ 900 a mais e iria de D600, porque tu tem um corpo muito melhor, é uma full frame, é um investimento. E é um investimento que tu vai ter um retorno muito maior do que esses US$ 900. Inclusive pensando em termos de investimento mesmo, se tu leva ela para o Brasil, já que tu está comprando aqui no exterior, se tu for vender ela, tá, o retorno que tu vai ter é muito mais do que esses US$ 900 aí que tu está tentando economizar agora em um primeiro passo. E se vocês escutarem lá, quando a gente fala no primeiro post lá, que eu e o Rafael conversamos comprando a primeira DSLR, às vezes é meio chato e não é uma situação que a gente queira estar tá trocando de câmera com frequência. E se tu pegar essa D600, eu tenho certeza que tu vai ficar anos e anos com essa máquina e não vai pensar em trocar. Um exemplo disso é a D700, que já tem não sei quanto tempo aí e ainda existem pessoas não só ficando com ela, tá, não querendo trocar, mas querendo comprar ela como primeira full frame, tá? Porque são máquinas boas que tu vai ter por um bom tempo. Contrário da D7100, que não é que seja ruim, mas eu tenho certeza que tu vai começar a querer evoluir na fotografia e tu vai precisar de outra máquina para atingir outros níveis e tal. O que que vocês pensam sobre isso, vocês dois? Eu concordo com você, porque foi o que eu senti, né? Eu tinha uma Canon Rebel e quando eu tive contato com uma outra câmera, que era a 60D do meu tio, até que eu comentei antes, aí eu vi as facilidades, que não é só de evolução tecnológica de um sensor um pouco melhor, mais sensível, tal. Mas a própria construção da câmera, né? Então, os botões que são mais simples, mais diretos, e você consegue ter uns ajustes mais rápidos, né? Imagina só, na Canon, pelo menos a linha Rebel, ela não tem aquele. Não tem dois botões que giram, né? Então, para ajustar a velocidade e a abertura. Então, se você está no manual, você tem que apertar um outro botão para mudar a abertura. Isso é muito chato. Né? E eu acho que justifica assim você gastar um pouco a mais para ter um equipamento muito melhor e até quase top de linha, que você vai sentir muito tempo depois alguma carência, né? Na Canon eu já sentia, no, na Rebel eu já sentia muita coisa. Ícaro, alguma coisa? Não, né? Nesse nível de câmera eu prefiro só escutar o sangue, só e foto mesmo pra conhecer. Eu não conheço essas câmeras, não. Então tá, pessoal, e chegamos ao fim de mais um episódio. E lembrando a todos, visitem o www.sanguesuoreefoto.com e tem acesso aí a uma porção de outras coisas interessantes que eu estou disponibilizando lá para vocês. E assinem o nosso canal lá no iTunes também, receba de forma automática o podcast no seu iTunes. Ou entre no nosso grupo do Facebook, coloque lá Sansori Foto no Facebook, eu acredito que deva ser o único grupo com esse nome. E fique sempre atualizado quando tiver algum material novo, eu costumo sempre colocar algumas coisas interessantes lá. Neno, Diga! eu queria, antes de você encerrar, agradecer muito pelo convite, que foi um prazer participar do episódio com vocês aí do Sangue Suor e Foto. O prazer foi nosso, viu, Ícaro? E que isso abre precedente aí para outros ouvintes também. Se vocês fizerem alguma pesquisa interessante, assim, vocês souberem algo interessante, assim, tipo, porra, isso aqui é bacana, entre em contato e, por que não, a gente pode gravar junto, né? Acho que é interessante, assim, é uma experiência interessante trazer os ouvintes para participarem aqui com nós, né? O que que tu acha, Rafael? Eu acho ótimo, porque assim como participação escrita já faz crescer bastante, né? Nossa fala fertiliza, sei lá, nossa conversa, né? A participação do ouvinte nunca do Ícaro falando também foi ótima. Você pra caramba. Então é isso, obrigado, Ícaro, e obrigado a todos que estão escutando até agora. E até a próxima. Tchau, tchau e boas fotos. Até mais. I really wanna be with you.